sobre, fala sobre. Eu sei. esperança de te ver. Não sei, amor, onde andarás. Pergunto a todo que te vê e nunca sei como é que estás. Agora diz-me que farei com a lembrança deste amor. Diz-me tu que eu nunca sei se voltarei ou não para ti, se ainda quero que sonhar.

firmamento e deu as ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas e vou desfiando e choro a cantar. As estrelas no céu e fez os passos sem fim, deu tuas andorinhas, ai, deu-me esta voz a mim. A primavera, ai, deu-me esta voz e deu-me esta voz a mim. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Me custe a vida, esperes que isso me quer seja desta ou daquela, pois sinto só pena dela e até lhe dou meu perdão. Amor instante que abraça este momento, pássaro aflito, voando em céu veloz, com asas de infinito, muito para além de nós. Amor desperto da noite à madrugada, beijo de fogo nas rosas do meu peito. Amor tão perto é já essa alvorada e um rouxinol, amor, num canto contrafeito, nos anuncia o sol que espreita o nosso leito, que a luz do sol, amor, acenda num sorriso manhãs de paraíso, meu amor mais perfeito. Canal 2 da Antena Web. Andei hoje a procurar pelos sítios mais conhecidos, mas o medo de encontrar perturbava-me os sentidos, mas o medo de encontrar-te perturbava-me os sentidos. Não sei se a ti já também te aconteceu andar estou na descoberta de alguém, mas receando esse encontro na descoberta de alguém, mas receando esse encontro, gostava que me aparecesses ali em qualquer altura, mas que não te apercebesses que andava à tua procura, mas que não te apercebesses que andava à tua procura. Queria tocar-te com a mão, ver-te a pequena distância e dar a falsa ilusão de não ligar importância, e dar a falsa ilusão de não ligar importância. Perguntei a toda a gente por ti, ninguém respondia. Perguntei a toda a gente por ti, ninguém respondia. Eras a luz do poente, eu a sombra fugidia. Eras a luz do poente, eu a sombra fugidia. A este mundo fechado, mosca tonta na vidraça. A este mundo fechado, mosca tonta na vidraça. Alchema negra de um fado que toda me enlaça. Quem nasceu está condenado a ser da morte negaça. Ai, ondas de cristeira em que o meu amor navega. Ai, minha alma naufragada no mar da noite mais cega. Ai, garganta amordaçada, onde nenhum grito chega. Minha mágoa não saber de onde vi, onde vou. Minha mágoa não saber. Só minha mãe apostou. Música.